Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Esta é a edição número 100. Uma edição que deveria ter sido bem diferente do que aquilo que foi. O Histórias da Eurovisão esteve fora do ar por vários meses, praticamente 5. 4 meses e meio, para ser mais exato. A última edição do programa foi para o ar no dia 19 de maio de 2012. Supostamente haveria uma de 26 de maio, mas devido a um atraso, a emissão não estava na altura disponível. No dia 27 de maio, a Rádio Interweb perdeu a maior parte do seu arquivo musical. Nesse arquivo musical estavam todos os temas do Festival Eurovisão da Canção, desde 1956 até 2011. Também se encontrava o Festival 2012, mas esse seria logicamente fácil de recuperar em relação às tabelas, porque eram tabelas fáceis de encontrar. Bom, mas a vida deu estas voltas e o Histórias da Eurovisão está de regresso 4 meses e meio depois. Já não faz sentido trazermos aqui as cerca de 12 músicas que não foram ao Festival 2012. Já não faz esse sentido, e aliás não seriam 12, seriam bem mais do que isso, porque seriam, creio que 20 músicas ao todo. Mas não fazendo já sentido, vamos nós aqui hoje festejar a edição número 100 e o regresso do nosso Histórias da Eurovisão. Vou trazer aqui algumas músicas que sinceramente me agradam, que gosto de as ouvir e que partilho então consigo. Músicas que me marcaram a mim enquanto apresentador deste Histórias da Eurovisão. Não tenho comigo todas as melodias que queria, mas a maior parte sim. Uma das nossas raridades também se perdeu no dia 27 de maio de 2012. Mas vamos ficar com Lisa S.A. e o tema Das Alte Karussell, que representou a Suíça em 1956. E depois vamos ficar com uma outra música. A música que tem mais de 150 lalalás. Estou a falar de Maciel. Esta música tinha uma história muito interessante, original, perdeu-se entretanto. Nós não temos já connosco essa versão original, mas aqui ouvir a versão que representou portanto, a Espanha. E aliás, foi uma das vitórias da Espanha no festival Eurovisão da Canção. São as duas primeiras músicas, a primeira, como disse, 1956, a segunda, 1968. Daqui a um bocadinho vou falar-lhe sobre o que é que estávamos a fazer no dia 19 de maio de 2012. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Da hilft auch kein Plattieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Und manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Und Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Eis então a música de Maciel, ou a versão de Maciel, para este lalala, que tem mais de 150 lalalás. Uma melodia que já agora lhe conto, que foi originalmente escrita em catalão, mas Franco não permitiu que o catalão fosse representar a Espanha. E por isso mesmo, ou obrigava o cantor a cantar em espanhol, ou então não participava neste festival. E ele optou por não participar. Daí participar então Maciel. E esta música encheu as ruas de Madrid, quando em 1968 este tema ganhou então o festival Eurovisão da Canção, que haveria de se realizar no ano seguinte em Madrid. Ora, a última edição do Estádio da Eurovisão, neste caso a 19 de maio de 2012, situava-se no ano de 1966 e fazia parte de um percurso que, como é lógico, irá ser retomado. Tudo isto começou então quando começamos a trazer festival a festival, desde o ano de 1956 até ao ano de 1900 e, na altura, 66. Entretanto, década a década, fazíamos uma pausa para recapitular os 10 festivais anteriores. Ou assim seria, mas está longe de acontecer. Pelo menos, até agora. Agora sim irá acontecer e nós ainda vamos trazer aqui esse festival. Vamos, na próxima edição, retomar com o festival de 1967, mas por agora vou deixar duas músicas de 1966 que já não estou recordado francamente se tocaram então na edição última de 19 de maio. Mas como hoje o objetivo não é tanto informar, mas sim festejar a edição número 100 e o regresso dos Histórias da Revisão, vou trazer-lhe Un peu de poivre, un peu de sel, um tema que representou na voz de Tony A a Bélgica, no ano de 1966. Não foi o único, já que em 1966 também Michel Thor representava o Luxemburgo,

E por fim, depois de se soar da tendeira de Michel Thore, que representou Luxemburgo, e de Un peu de poivre, un peu de sel, de Toniac, que representou a Bélgica, ambas no Festival de 1966, vamos hoje, que já agora, como disse há pouco, foi o festival que... o último festival que tratamos, então no dia 19 de maio, vamos hoje trazer aqui, para fechar, dois temas, mais uma vez, à minha escolha. Vou escolher um dos temas, aliás, o tema que melhor classificou Portugal, foi o Festival de 1996, e foi Lúcia Muniz com O Meu Coração Não Tem Cor. Depois, a última música que representou Portugal na Eurovisão, neste caso foi a música de Filipe Sousa, o tema Vida Minha. A melodia representou Portugal no Azerbaijão, neste ano de 2012, no dia 26 de maio. Agora, ouvintes, o regresso deste estrangeiro da Eurovisão é, para mim, algo de, confesso, muito especial. O Histórias da Eurovisão é um programa que, desde 27 de março, aliás, de 2010, tem vindo ao ar. E que pena que, de repente, tenha perdido a sua regularidade. Mas esperamos que o programa regresse em força, tal como a Antena Web tem regressado em força. E esperamos também que estes momentos menos maus tenham já acabado. Quero desejar ao meu estimado auditório a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida, não perca África Rítmica. Fechamos então com Lúcia Muniz e o tema O Meu Coração Não Tem Cor, para depois ficarmos com Vida Minha, a voz de Filipe Sousa. A primeira representou Portugal no Festival de 1956 e classificou, aliás, o nosso país em 6º lugar. A melhor classificação desde, aliás, até e desde então. Quando a Filipe Sousa representou, como já disse há pouco, Portugal no Azerbaijão, em Baku, a sua capital, já neste ano, a 26 de maio. Desejo, então, ao estimado auditório, a continuação de uma ótima tarde de noite. Até para a semana. Canção a navegar, o meu coração não tem cor.